eu te pedi perdão, você virou a cara e disse um milhão de não e me mandou embora. Me falou, me falou que ia doer, mas que um dia sara. Não me vejo, não me vejo sem você. E o que é que eu faço agora? Quem disse que homem não chora, vai? Eu, se a maioria é tão forte, eu vou falar por mim. E aí? Chora assim com tanta dor. Seu neno, beijo seu neno. Chora assim. Homem chora assim. E chora assim.